Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje daremos início à campanha O Poder dos Pais que Oram, com um livro da editora Mundo Cristão, autores Tomi Omartion, com o título O Poder dos Pais que Oram. Nós faremos uma viagem pelos 30 capítulos que eu considero 30 motivos primordiais de oração pelos nossos filhos. E nós vamos iniciar hoje com a parte 1 do primeiro capítulo, Tornando-se Pais de Oração. Pais de oração é a melhor das tarefas, é a mais difícil das tarefas. Pode lhes proporcionar a maior alegria, pode lhes dar a maior tristeza. Não há nada mais gratificante e divertido, não há nada mais exaustivo e estafante. Nenhuma área de sua vida tem tanto poder de fazer com que você se sinta um vencedor quando tudo vai bem. E nenhuma área de sua vida pode fazer com que se sinta um fracassado quando as coisas dão errado. Paz. A palavra em si é capaz de trazer à tona emoções contraditórias. Pais e mães tentam fazer o melhor possível para criar seus filhos, mas quando pensam que têm seu papel de pais bem esboçado, descobrem que pisam em terreno desconhecido à medida que deparam com novas faixas etárias e novas etapas com seus desafios próprios. Às vezes, flutuam pela situação na maior tranquilidade. Às vezes, encontram tempestades e ondas gigantescas. Algumas vezes, sentem-se tão cansados que têm vontade de desistir e se deixar levar pelo temporal. Mas eu tenho boas novas para vocês. Nós não precisamos viver agitados e arremessados pelos ventos de mudança. A vida de nossos filhos não tem de ser deixada ao acaso. Não precisamos andar de um lado para o outro, roendo as unhas ou mordendo os nós dos dedos, apreensivos com a terrível faixa dos 2 anos ou com o torturante período de adolescência. Não precisamos viver com medo do que pode trazer cada nova fase de desenvolvimento, que perigos podem estar à espreita atrás de cada esquina. Nem temos de ser pais perfeitos. Podemos começar agora, nesse exato instante, a exercer uma diferença positiva no futuro de nossos filhos. Nunca é cedo ou tarde demais. Não importa se seu filho tem 3 dias de idade e é perfeito, ou tem 30 anos e já caminha para o terceiro divórcio provocado por problemas de alcoolismo. Em cada estágio de sua vida, nossos filhos precisam e serão grandemente beneficiados por nossas orações. O importante é não tentar fazer tudo por nós mesmos e de uma única vez, mas nós devemos voltar para a maior autoridade de todos os tempos quanto ao papel de pai. Deus, o nosso pai, em busca de ajuda. Depois, dando um passo de cada vez, temos de apresentar cada detalhe da vida de nossos filhos em oração. Há um grande poder nessa atitude, muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Jamais subestime o poder de um pai que ora. Eu não tive um bom exemplo do papel dos pais, porque fui criada por uma mãe mentalmente doente e muito violenta. Escrevi sobre essa violência e minha recuperação miraculosa no livro Stormy. Contei também como, após o nascimento de nosso primeiro filho, Christopher, constatei que possuía o potencial de ser uma mãe violenta. Descobri que, sem Deus, somos obstinados e destinados a repetir os erros do nosso passado e imitar o que observamos. Uma cena da infância pode surgir na tela da mente e tornar-se realidade no palco de nossa existência no momento de fraqueza, antes que a gente se dê conta do que está acontecendo. Talvez isso ocorra com tanta rapidez que você se sinta incapaz de controlá-la, obrigando-o a fazer e dizer coisas destrutivas para os seus filhos. O fato, aliado ao sentimento de culpa que se segue, assume proporções que chegam a nos deixar paralisados. Felizmente, recebi aconselhamento e apoio e fui capaz de superar o problema antes que pudesse causar algum dano a meu filho. Mas muitas pessoas não são assim afortunadas. Por eu ter consciência de não possuir uma experiência positiva para imitar quanto ao papel de mãe, fiquei nervosa e ansiosa quando meu primeiro filho nasceu. Temia fazer com ele o que fizeram comigo. Li todos os livros que encontrei sobre a tarefa de ser mãe e assisti a todos os seminários cristãos sobre criação de filhos, dos quais me tornei conhecimento. Tentei utilizar da melhor maneira possível as informações boas e úteis recebidas, porém nunca era o bastante. Eu passava por grande agonia preocupando-me com o desenvolvimento social, espiritual, emocional e mental do meu filho, porém a preocupação mais compulsiva era o temor de que algo ruim lhe acontecesse. Sequestro, afogamento, acidentes mutilantes, ferimentos irreparáveis, doenças, abusos, violência, estupro, morte, tudo passava pela minha cabeça como se fosse ocorrer com ele no futuro. Quanto mais eu tentava não me comportar como uma mãe superprotetora, os jornais, revistas e noticiários de televisão sobre crimes me deixavam mais preocupada com o bem-estar dele. Além de tudo, morávamos em Los Angeles, cidade onde explodia a violência mais feroz. Era mais do que eu podia suportar. Um dia clamei a Deus em oração, dizendo: Senhor, isso é demais para mim. Não consigo vigiar meu filho 24 horas por dia, minuto a minuto. Como posso ter paz? Na semana seguinte, o Senhor falou ao meu coração sobre entregar Christopher aos cuidados dele. Meu marido e eu havíamos dedicado nosso filho a Deus no culto da igreja, mas Deus queria mais que isso. Queria que nós continuássemos a lhe entregar Christopher diariamente. Essa dedicação não significava que iríamos abdicar de nossa responsabilidade como pais, e sim que iríamos nos colocar em total parceria com Deus. Ele arcaria com o peso da carga e nos daria sabedoria, poder, proteção e capacidade muito além do que poderíamos imaginar. Nós desempenharíamos nossa tarefa de disciplinar, ensinar, alimentar e mostrar a criança no caminho que deve andar, sabendo que quando for velho, não se desviará dele. Iríamos depender de Deus para nos capacitar e criar nosso filho de maneira adequada, e o Senhor providenciaria as bênçãos para a vida dele. Parte importante de nossa tarefa era apresentar em oração os detalhes da vida de nosso filho. Agindo assim, aprendi a identificar as ansiedades, medos, preocupações e acontecimentos imaginários como um sussurro do Espírito Santo para eu orar por aquele fato especial. À medida que eu orava por Christopher, eu entregava nas mãos de Deus. Deus libertava minha mente daquela preocupação. E isso não significa que no momento em que eu orava por algum problema não haveria necessidade de orar novamente por ele. Mas ao menos durante algum tempo eu me sentia aliviada da carga. Quando o problema ressurgia, eu tornava a orar sobre ele. Deus não prometeu que nunca aconteceria algo de ruim com meu filho. Mas oração liberava o poder de Deus para operar na vida dele e no decorrer do tempo, que eu pudesse desfrutar de mais paz. Aprendi também que não deveria querer impor minha vontade quando orava por meu filho. Essa atitude gera frustração e desapontamento em todos os envolvidos. Você sabe a que tipo de oração eu me refiro, pois todos somos inclinados a orar assim: Deus, peço que Christopher cresça e se case com a filha da minha melhor amiga. Os pais dela seriam ótimos sogros. Ou, Senhor, permita-me que Amanda seja aceita naquela escola, então eu me sentiria melhor comigo mesmo. É claro que talvez não tenhamos consciência das palavras entre parênteses, mas elas se encontram no fundo de nossa mente, inspirando-nos de forma sutil a impor a nossa vontade ao ouvido de Deus. Eu descobri que é melhor orar assim: Senhor, mostra-me como orar por este filho, ajuda-me a criá-lo nos teus caminhos e que seja feita a tua vontade na vida dele. Quando nossa filha Amanda nasceu, 4 anos e meio depois de Christopher, Deus havia me ensinado o que significava orar com profundidade e a realmente interceder pela vida do meu filho. Nos 12 anos seguintes, Deus respondeu às minhas orações de maneira maravilhosa e hoje eu vejo os resultados. Meu marido e eu reconhecemos a mão de Deus na vida de nossos filhos e eles também reconhecem, pois é o poder de Deus que penetra na vida do filho quando um dos pais ora. Hoje a gente para por aqui a primeira parte do capítulo Tornando-se Pais de Oração. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe e vamos nessa jornada de nos tornar pais que oram, que intercedem pela vida dos filhos. Amém? Bom dia e até amanhã.